contemplar a tua cruz e o que sofreste ali, Senhor. Sei que não há, ó meu Jesus, um bem maior que o teu amor. Quero somente me gloriar na tua cruz, meu Salvador, pois que morreste em meu lugar, teu sempre, teu serei, Senhor. De tua fronte, mãos e pés, e teu ferido coração, teu sangue em dores tão cruéis, deste por minha redenção. Ao contemplar a tua cruz, o teu sofrer, o teu penar, quão leve sinto, ó meu Jesus, a que me deste a carregar.